O gueto clama por misericórdia, derrama sobre nós a tua glória, porque o sofrimento aqui aumenta cada dia. A pessoa sofre com a estadia, o sertanejo chora, e como chora, com a falta da água, a miséria que se alastra. Não agimos, não pensamos pra fazer nada. O ser humano se desvalorizou, tudo por dinheiro, dinheiro compra tudo, união transformada em corrupção, manipulação generalizada, sistema ou pátria, amor ou raiva, lágrimas no olhar de muitas crianças. Dia 12 de outubro, lembrado sem esperança, porque muitas mal têm o que comer, exilados em orfanatos, sem pai, sem mãe, sem ter um lar digno do que vão se orgulhar. Deus seja louvado pelos barracos que vejo, pelo amor ao credo, com todo respeito, vivendo e aprendendo, caminhando junto com o tempo, mostrando talento, sobrevivendo em meio ao relento. Eu lia trechos da Bíblia que me confortava naquele momento, vendo o sofrimento de moradores desabrigados. Servia forte, fazia frios, os rios transbordavam, casas alagadas, moradores chocados com a tamanha brutalidade das águas que ali passava. O nível aumentava, população alertada, a chuva forte e esperada que se transformou em desgraça. Ó Senhor, o gueto clama por misericórdia, ao saber que uma senhora foi morta, a consequência da chuva forte que nos atingiu. Encontraram um corpo boiando no rio, chorou quem viu o desespero daquela família, a dor da perda, momento fúnebre da vida. Está escrito na Bíblia: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada segundo da tua obra, da tua obra. As lágrimas do Senhor transbordam os rios, lá fora cai a chuva trazendo o frio. As lágrimas do Senhor transbordam os rios, lá fora cai a chuva trazendo o frio. É, irmão, todo mundo tem um sonho, então batalhe pelo seu sonho e acredite, pois você vencerá, vencerá.